estado de seu íntimo e carne. Perícia pra saber se vai chover só pra ficar do lado do seu corpo na cabana, no costão. Você derrama o elixir natural, estende suas asas no canteiro pra sentar. Você deixava fotos contra a luz, distraída no bar de gola alta e cardigan. Como se estivesse na França pra compor nuances de um filme de François Ozon. Amor, você passou perto da floresta e sussurros pude ouvir. São flores invejando seu odor. Eu falo de você para o mar e ele relaxa, descansa sua força e ameniza a ressaca. Você é tão sutil e enigmática, passeia delicada como se fosse uma gata. Cessam as festas na cidade portuária, bêbados sentados na calçada. Estamos a versar sem saber, só de poder te beijar uma vez valeu a vida. Cessam as festas na cidade portuária, bêbados sentados na calçada. Estamos a versar sem saber, só de poder te beijar uma vez valeu a vida. Os cantos de Betânia, beijar a sua boca é como deleitar nas ondas. Te ver me faz pensar que a vida é cheia de mudanças, nuances, coisas que alegoram a passagem. Meu peito está partido, meu destino é embriagar-me depois de ver as fotos e os vídeos que mandasse. Solitário, por debaixo da neblina que encara meus lábios, dúzias de páginas pelos ares. Às vezes acho que o mundo vai desabar, não ligo. Meus poemas são abrigos e atalhos. Podemos se aquecer na madrugada, deixar de estar. Estou sempre calmo até meu instinto avisar que a felina prepara seu ataque. Eu posso até falar, mas quero mesmo provar, sossegar minha boca, estou sofrendo por saudade. Cessam as festas na cidade portuária, bêbados sentados na calçada. Estamos a versar sem saber, só de poder te beijar uma vez valeu a vida. Cessam as festas na cidade portuária, bêbados sentados na calçada. Estamos a versar sem saber, só de poder te beijar uma vez valeu a vida.